Começa agora o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres. Olá, ouvintes, eu sou Elka Macedo e estamos começando mais uma edição do Vozes do Campo e da Cidade. E eu sou Fernanda Cruz e todas as quartas a gente se encontra aqui, na faixa Mulher da Frei Caneca. Hoje o assunto do programa tá bem pesado, sabe? A gente vai falar sobre a reforma da Previdência proposta pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A mudança vai afetar as trabalhadoras rurais e urbanas de várias formas. A gente vai falar também sobre outras opções que existem para o Brasil equilibrar suas contas e sair do vermelho. E o que podemos fazer para resistir a essa proposta e impedir que esse rolo compressor passe por cima das trabalhadoras e dos trabalhadores do campo e da cidade? Não arreda o pé do lado do rádio. Vozes do Campo e da Cidade desta semana está só começando. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade. Segundo a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a FENAFISCO, que reúne auditores das receitas estaduais, 75% do valor que Bolsonaro quer economizar vai atingir diretamente quem tem renda mais baixa. A pesquisa aponta que 715 bilhões de reais que o governo pretende economizar viriam às custas dos trabalhadores e das trabalhadoras da iniciativa privada e dos contribuintes individuais, a exemplo de empresários e autônomos que terão mais restrições para se aposentar. Os outros 182 bilhões de economia viriam da redução do valor do benefício para os idosos carentes de 60 a 65 anos. Que vai passar de um salário mínimo para apenas R$ 400. Outro levantamento feito pela médica e pesquisadora especializada em assistência social, Luciana Jacó, mostra um dado alarmante. Cerca de 1% da população idosa no Brasil vive em situação abaixo do limite de pobreza. Ou seja, se a reforma for aprovada, esse percentual sobe para 70%. O que o governo quer fazer, de fato, é completamente desumano, principalmente com quem trabalhou a vida toda, né? Justo no período da vida em que as pessoas não têm a mesma energia e deveriam ser amparadas pelo Estado, que é a fase idosa, né? Pois é, e aí por isso, se você não está por dentro dessas medidas propostas, é bom ficar com os ouvidos bem atentos a esse programa. Afinal, os pobres vão ser os mais afetados por essas mudanças nas regras da aposentadoria e benefícios sociais. E somos nós, mulheres, que vamos sofrer mais ainda com essa reforma. Isso porque a reforma pretende aumentar o tempo de serviço e a idade mínima para a gente se aposentar. Seja pela redução do valor das pensões por morte, endereçadas principalmente a nós, mulheres, seja pela redução no valor do benefício acessado por quem não teve condição de contribuir o tempo exigido para se aposentar. Fernanda, se as mudanças acabassem aí, o impacto na vida da gente já seria enorme. Mas o problema é bem maior que isso, sabe? A PEC 06 desse ano, de 2019, essa da reforma da Previdência, abre caminhos para outras mudanças que também podem prejudicar mais ainda a gente. Nossa, e como se já não bastasse, ainda a medida provisória 871, que começou a vigorar 18 dias após a posse de Bolsonaro. Essa MP, como a gente conhece, né, a medida provisória, mexe em várias questões da Previdência e da Assistência Social Rural, sempre retirando os direitos conquistados, ampliando a dificuldade para as pessoas se aposentarem e, ainda mais, ameaçando até quem já conquistou o direito da aposentadoria e das pensões. Mas calma, gente, a gente precisa respirar, não devemos deixar esse desespero tomar conta da gente, até porque a gente precisa lutar e resistir a tudo isso, não é, Fernanda? Até porque a reforma ainda precisa ser aprovada e a nossa opinião e vontade tem importância, com certeza, e influencia as decisões dos nossos representantes. Precisamos ir de fato à luta e às ruas para que nos escutem e nos respeitem, né? Pois é, isso pelo menos deveria acontecer, né? Então, enquanto a esperança for a última que morre, a gente precisa de fato lutar para ser ouvido e ouvida. E aí, para ajudar a gente a entender melhor essa proposta da reforma da Previdência, a gente convidou a juíza Ana Freitas. Ela é titular da 15ª Vara do Trabalho do Recife e está fazendo doutorado na área de previdência, é gestora do GTRIM6, que é o Grupo de Prevenção de Acidentes do Trabalho da Sexta Região. Ana Freitas explica primeiro o que é esse tal do rombo da Previdência e por que o governo se pauta tanto nesse argumento. Boa tarde, Elka. É uma satisfação enorme para mim, uma honra muito grande poder participar desse programa Vozes do Campo e da Cidade. Quando eu recebi o convite e percebi que era um trabalho mais voltado para as mulheres, eu fiquei muito sensibilizada e fiquei com muita vontade mesmo de poder contribuir de alguma forma com esse programa. Quando a primeira proposta, ainda do governo Michel Temer, foi apresentada, foi constituída uma comissão específica, uma comissão parlamentar de inquérito para verificar se haveria mesmo esse rombo da Previdência Social. Foi uma CPI que foi instaurada no Senado Federal e quem levou adiante esse projeto dessa comissão foi o senador Paulo Paim, pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. E aí, o que a gente pode extrair disso? Podemos extrair, primeiro, o governo federal, quando ele apresenta os valores desse rombo, ele envolve não apenas o regime geral da Previdência Social, que eu falei antes, que é essa de todos os trabalhadores de uma forma geral, mas eles envolvem também o regime próprio da Previdência Social, envolve os militares aqui nesta conta, envolve esses programas assistenciais que nós chamamos de LOAS, né, que são esses benefícios de prestação continuada, e envolve também o Bolsa Família. O que foi apurado pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil é que a Previdência Social ela é superavitária. Eles apuraram entre 2005 até 2015. Em 2005 ela era superavitária em 72 bilhões de reais. Apenas a partir de 2016 é que há um decréscimo muito grande, porque aí nós chegamos nesse auge da crise econômica e política aqui no Brasil, onde houve a quantidade maior de desemprego, onde várias empresas realmente quebraram. E então, a partir daí, a gente percebe mesmo que há uma queda na arrecadação, mas que não chega nem de longe aos números que são apontados pelo governo federal. E aí, onde é que está esse dinheiro da Seguridade Social? Então, nós temos os grandes devedores, nós temos uma massa de trabalhadores que entram na informalidade e deixam de recolher. Então, todos esses que tinham seu emprego são mandados embora, dispensados, e deixam, portanto, de recolher, vão trabalhar por iniciativa privada, etc. Dificilmente eles começam a recolher qualquer valor para a Previdência, porque é evidente que estão muito mais preocupados em comprar comida para casa, pagar o seu aluguel, sua água, sua luz, do que recolher tributo, né? E também nós temos as desonerações fiscais. Então, para se ter uma ideia dos devedores da Previdência Social, o maior devedor que nós temos é a Varig. Ela faliu realmente e ela é devedora só de contribuição previdenciária 3 bilhões e 700 milhões de reais. Essa dívida tributária dos maiores devedores que nós temos, dentre eles nós temos JBS, Transbrasil, Caixa Econômica, Bradesco, Correios, Mendes Júnior, a Vale, a soma de todos esses maiores devedores, 426 bilhões de reais, somente para a Previdência Social. De contribuição que foi descontada do trabalhador e não foi repassada para os cofres públicos, entre 2012 a 2015 nós temos 108 bilhões de reais. Veja como é dinheiro. Aí fora isso nós temos várias perdas fiscais, nós temos perdão de dívidas de várias empresas E nós temos algo que eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas eu queria assim dizer bem especificamente, porque é muito importante, que é o que se chama de desvinculação de receitas únicas, DRU. Por que isso daqui é muito importante? Porque essa DRU, essa desvinculação de receitas únicas, equivale a 30% de tudo que a Seguridade Social recolhe, 30% desse valor que é da Seguridade Social, o governo lança a mão e gasta com qualquer outra coisa. Sabe quanto isso representa? Entre 2013 e 2014, anualmente, era retirado cerca de 63 bilhões de reais. Em 2017, só dessa DRU, essa desvinculação de receitas únicas, foi retirado da Seguridade Social 113 bilhões de reais. Então, tudo isso são valores que vão aumentando essa deficiência do todo o sistema. O texto da reforma penaliza toda a classe trabalhadora, mas para nós mulheres as perdas são maiores. Ela explica para a gente o que é que acontece caso a reforma da Previdência seja aprovada. Nessa reforma da Previdência, observa-se que a classe trabalhadora ela deve sofrer muito, porque a imposição de cortes de benefícios previdenciários é muito grande. As regras para a aposentadoria e para o recebimento desses benefícios previdenciários passam a ser muito rígidos. O grande objetivo dessa reforma da Previdência é alterar o regime previdenciário que nós temos hoje, que é um regime que leva em consideração a solidariedade, ou seja, todos os trabalhadores contribuem para que todos tenham direito à previdência social, para um sistema de capitalização. E nesse sistema de capitalização, as pessoas vão contribuir individualmente para esse sistema, que não é mais o sistema do governo federal, mas sim para os bancos. E é isso que assusta muito, porque em outros países em que foi instituído esse sistema de capitalização, não deu certo. Um exemplo disso foi o Chile. Atualmente, quando aqueles que começaram a contribuir pelo sistema de capitalização estão começando a tirar os frutos desse recolhimento durante esse período todo, muitos passaram a receber de benefício menos do que o salário mínimo lá do Chile. E isso pode acontecer aqui no Brasil também, porque se nós não temos uma garantia de que esses bancos quebrem, e como ficarão então os trabalhadores que passam a vida toda contribuindo, recolhendo valores para esses bancos? Então isso é um problema muito grande e que precisa ser muito bem analisado pelo Congresso Nacional. Ana Freitas fala também para a gente se, do modo como está sendo pensada, a medida penaliza apenas a classe trabalhadora ou outras esferas da sociedade também vão sofrer com essas consequências. Eu não sei qual o sentido real disso, porque quando as mulheres elas desejam ser igualadas aos homens, elas desejam ser igualadas nos direitos. Então, a partir do momento em que, por exemplo, se estabelece que o critério para aposentadoria para a mulher passa de 60 anos para 62 e para os homens permanece com 65 anos, nós vemos aí uma igualdade das mulheres, mas para pior, porque mantém a idade mínima para os homens, que é de 65 anos, e aumenta das mulheres, de 60 para 62 anos. Bom, só temos a agradecer à juíza Ana Freitas pelos esclarecimentos e lembrar que este é um canal aberto de serviço à população. Estamos sempre à disposição, viu, Ana? Uma imensa satisfação poder falar aqui para o programa Vozes do Campo e da Cidade. Eu me sinto muito feliz e principalmente por saber que essas mensagens, elas são mais destinadas às mulheres. É muito importante que as mulheres realmente tenham consciência dos seus direitos, que gritem mais pelos seus direitos, que tenham poder, que não se submetam a certas atrocidades que acontecem. É muito importante que as mulheres estejam unidas e fortes nessa luta. Muito obrigada. O nosso futuro está em jogo com a possível reforma da Previdência. De fato, é um assunto que interessa as pessoas de todas as idades. Não dá para deixar essa medida passar sem que façamos a reflexão sobre os impactos. Não sai daí que a gente volta já a falar sobre esse assunto. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.